Corrigindo, Kilo Romeo 1, Zoológico 902, à direita, frequência livre estacionada. Lima Eco, chama aliado e pronto. Oscar Lima Eco, decolagem autorizada, pistão 97, 110 graus, 130. Torre Salvador, passarela 2231. 2231, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Afirmativo, não consegui falar com o controle, frequência congestionada, favor informar que nós já transferimos, tá? Ok, pode deixar. Decolou 04, controle 1208. Oscar Maek solicita retorno para pouso devido a uma porta aberta em voo. Gente, Oscar Maek, então curva à esquerda em condições de cruzar o campo de imediato? Confirme? Curva à esquerda, Oscar Maek. Curva à esquerda, Oscar Maek. Realmente mantém a perna do vento, só porque já tem um tráfego na curta da 1-0. 7, curva esquerda, perna do vento. Mostra. De agora de imediato manter a proa e cruzar a pista? Limaia, condições de... Prossiga. Imediato. Prossegui para pouso, Oscar Limaia. Condições de manter a perna no vento, 17? Confirme. Afirmativo, agora você está cruzando o campo, afasta para girar a base para 1-7 e um traço na curta da 1-0. Passando para girar a base da 1-7, o Oscar Lima Eco. É. 231 no Passaredo, pouso autorizado na 1-0, 1-1-0 graus, 1-2-9. Informação de tráfego agora à esquerda, Bravo Eco 58. 7, após o senhor não interfere. Estamos visuais com o mesmo, baixou e travou. Oscar Lima Eco, afasta um pouco para girar a base, só para não evitar o pouso simultâneo com o passarinho. Poderia confirmar? Afasta mais pelo menos um minuto, só para evitar o pouso com o passarinho, aguardando para girar a base. Um minuto, afastando o Oscar Lima Eco. Autorizado, girar base, Oscar Lima Eco. Autorizado, girando base, o Oscar Lima Eco, baixar travado. Entendi. Como 1097, táxi 139 a bordo, 3 horas e 28 alterna Campinas. 1097, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera Torre 1 no 8, destino 95, ajuste no 01 no 1, bom voo. Táxi 1098, obrigado. Passaredo 231, solo 08, à direita, no 219. 219. Salvador, Passaredo 231, livrou na sua escolha. Passaredo 2231, Alfa, Kilo, para o Pátio 3, atento aos sinalizadores. Solo 09, para fazer o backtrack na pista, mesmo sem ingressar na parte. Afirmativo, chama a linha de pronto. Índia pronto, gol 1097. 1097, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-20 graus, 1-20. Índia decola 1-0, 1-097, obrigado. Na 7 decolou no 1, controle 1208. 208, 097. Lima Eco, decolagem autorizada, pista 17, 110 graus, 129. Oscar Lima Eco decolou 1-2 no controle 12080. 208, Oscar Lima Eco. faz 4? Muito baixo. Foi mais que agulhado, você chamou? Está livre de manutenção. Chão no termo. Os 462 na torre? Torre Salvador, azul 4462, boa tarde. Azul 4462, boa tarde. Por favor, olha pra torre nova, é uma torre pequena que fica em cima da caixa d'água com os listras, laranjas e brancas. Confirma se o senhor está recebendo a pistola de sinalização agora. Sinalização negativo. É uma torre que está bem à direita do campo, é a concretada nova, certo? Afirmo. Negativo, nenhuma sinalização visual. Nenhum sinal verde, vermelho, nada? Negativo. Gente, pouso autorizado na 110. 110 graus, 139. Livre pouso, azul 44, metros, confio o vento. Eu vou pedir que o senhor continue olhando para ver se em algum momento enxerga a pistola. Afirmativo. Ainda azul? Negativo, nada da pistola, torre. Sim. Decolada a pistão no zero, com curva direita na subida da El. Leda, após o voo direto, posição bridge para interceptar a aerovia. Adiciona 5574 e o controle 120 decimal 8. Então, 3217, cotejamento correto, vai estar pronto para o chancionar. Lambda 446, Charlie Juliet, information courses de Sierra. And stand by to copy. À direita, na livrar, chamar o solo 29 azul 4463. Estação 370, Recife, com informação ao meu. Bom, número 20, informação em curso da Sierra, prepara Pucaracaju para Recife e aguarda a cópia número 2. Pucaracaju. Foi azul 4462? Fica em cima de um shelter vermelho e branco, listrado. É, acima da torre eu vi a luz, só que não deu para identificar com o cor verde, parece uma luz branca. Agora o senhor olha novamente, ó, ela está atrás da torre antiga, tem a torre que é travada e atrás tem uma um pouco mais alta. Ah, eu vi a torre enterrada, está vendo essa torre na nossa posição de 10 horas, completado, porque essa torre estava operando. Não, aquela ainda não está operando. Salvador, boa tarde, azul 6918, final de 5 milhas. Azul 6918, continua aproximação, guarda autorização. Guarda. Off. Ok, Aerostar Hangar. Just confirm takeoff runway 10 or takeoff to runway 17. O shelter vermelho e branco listrado fica um pouco atrás do estacionamento, perto do aeroporto. E se o senhor identifica alguma pistola de sinalização, agora ficando verde. Pouso pesado no zero, no 20 graus, no 29. Eu pedi que quando mais próximo conseguir tentar olhar a luz aumentar só pra ver se recebe quando mais próximo. Ok, vamos ver. 0. Takeoff runway 17, after takeoff turn left. UCA, departure. Papa uniform, Charlie Alpha. And Aru transition, Alpha Romeo uniform. Score code 5532 and Salvador approach 120.8. Topo final, senhor Salino da Torre, que é vermelho e branco. Matheus. Thank you. 446, Charlie Juliet, read back correct, confirm just the POV. For taxi and takeoff, runway call tower 118.95, KNA 1011. Uno 620, pronto, cópia. Pronto, cópia, 620. Uno 620, autorizado Recife, nível 370, via Turisque 58, decola da pista no zero, com curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5571, controle 120, decimal 8. Diga, senhora, minha nota 8. 8, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. 571, na transição, 1-2-0-8-0, controle, bom, no 620, no gate 62. Bom, no 620, correto, é para estar pronto para gestionar. É, pode. Claro. O 69 no 8. Delta finalizou o giro de manutenção na frequência livre. Salvador, boa tarde. 169.18, boa tarde. Alfa, Juliette, através do 07, vai seguir o follow até o 09. Alfa, Juliette, através do. Passaredo 2231, no pronto cópia. 2231, autorizado Barreiras, nível 180, decola da pista 1-0, com curva esquerda na subida Momo, Cogbo, após direto Vataki, intercepta o Whisky 4-2 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5001 e o controle 120, décima 8. Zoom 6998, como recebe solo? Dois, três, um, correto? Você está pronto para gestionar? Quadro bom, 620, para que pegue acionamento no 612. Azul, 6918, solo. Prossiga, 6918. Beleza, verifique que com a nossa torre. Se o senhor consegue visualizar um sinal vermelho e verde. Afirmativo, vermelho está presidente. Vermelho foi visualizado bem e o verde? Agora melhor o verde. Visualizou bem. Ok, grato. Olá, bom 620, pega acionamento. No 620, contendo com a equipe de solo e após ataques, após a passagem de tráfego da Azul, a retaguarda. Voz azul, iniciei só um contato, 1620. Voo 1620, como recebe o solo? 1620 recebe 5-4. Tem, só para teste, obrigado. solo Xanéa 6314, possibilidade de estacionamento 8. Xanéa 6314, cuidando que eu te pedi só um reparo táxi. Vai chamar o táxi. Direto pro táxi, 170 no POV, autonomia de 3 horas e 10, alterna Fortaleza. Voo no 620, autoriza táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 011, no voo. Espera, torre 95, obrigado. Então, 3217, após a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda, que eu tenho livre de salve após ataque. 1620, autorizado ingresso e decolagem 10, 110 graus, 129. A linha e decola, pista 90, bom, 620. Xanéa 6314, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 011, no bom voo. 208, boa tarde. Sul 10, Cessmac, e após conformar a rota do plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após o voo direto, posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5010 e o controle 120.8. Boa tarde, Sanel Viatriz, contato com a cara da linha. Peso no 4, boa tarde. Autorizar a decolagem 0110 graus 1021. A linha E decola, Viatriz, no 4. Number 44, Charlie Julius. Call Tower 118-95. Primer 446, Charlie Juliet, clear text, incoming you on Papa. Some of the hotel work is afternoon, 35364. 35364, continue approach, wait for landing clearance. Anyway. Clear to land, runway 110 degrees 129. Clear to land. O Chanel 314 decolou aos 34. Controle 120. 208-62-6314. Controlador, Chanel 6327, está no gate 1, para fora do feedback de treinamento. Chanel 6327, fazer o 9 da ação, que vai iniciar o ataque, passar a retaguarda, cuidando que expira o solo e a porta de ataque. Para ataque, chame 12111, por gentileza. Gente, vai aguardar então o tanque passando a retaguarda, após a coordenação do tipo de ataque, chama 12111 para ataque, seu Chanel 6327, obrigado. Estou em Salvador, trip 5446, estabilizado, estando. Trip 5446, continua a aproximação, guarda pista livre. Gente, continuando, aguardando, 4-6. Trip 5364, solo 36, direita no 21, décima 1. 5364, agora é 36,

I have two traffic to land runway 10. Pátio principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Baixou e travou, triplo 5446. Sim, 2, Salvador, qual que é o vento, por favor, 5446. Salvador, qual que é o vento pro trip 5446, por favor? 110 graus, 129. 110 com 12, confere. Sou Salvador, muito boa tarde, boa noite 69, uma milha do externo, baixada travada, visual contrato e o capista. Continua a aproximação, aguardo a autorização para pouso. Aguardo. Mantenha a posição, está 3217, tem dois tráfegos de sequenciamento. Quatro, quatro, meia, solo, é o 355446, livrou um aqui, ó. 121, décima 1. 1869, pouso autorizado na 0, 110 graus, 129. Sempre pouso na 110, boa noite, 69. Posição 03. Clear to take cover from 17, wind 120 degrees, 129. Após 09 da Avianca, que se encontra retaguarda, inicia o táxi. Podendo com a equipe de solo, reporta táxi, o 3145. Sim, 3145. Santa 3217, será o número 2 para decolagem. Então, o site está decolando a 17. Vai curvar à esquerda. Então, você vai nem manter a 17. 10. Boa noite, 69, solo 43, libera direita, 121, 9. 121, 9. 121, 9. 4, 4, 6, Charlie Jr. Airborne at 43, departure control 120, 8. 120.8, 6 Charlie Juliet. Uno 869, boa tarde, Alfa, Juliette, para o gate 06. Passarei do 2231, coordeno com a equipe de solo, reporta para táxi na frequência 121.1. TAM 3145, solo. Prossiga. 3145, tá livre, puxe para táxi, chama a frequência 1211. 1211, chamará para o táxi, TAM 3145. Decolagem autorizada no 0, vento 10 graus, 121. Decolagem 0, TAM 3, 2. Do 4118, informação com o Ciatango, para cópia 1211. Decolagem autorizada no 0, 120 graus, 129. 208, obrigado, até mais. Tarde, eu tá 3145, pode esperar pronto. 231 ali, mantenha no zero. Decolou 50, controle 1208. 1208, boa tarde, 3145. Passarei, decolagem 1258. Muito obrigado, até a próxima. Salvador, azul 6909. Confirma? Azul 6919. A gente tenta entrar em contato com o solo, não conseguimos. Em 121.9, vai ser um tango 340 campeão. Agora é 121 decimal 1 e a informação é tango. Salvador, Chalé 62, 1-0. Chalé 62, 1-0. Pouso autorizado no 0, 1-2-0 graus, 1-2-9. Pouso 9-0, Chalé 62, 1-0. A informação é Tango, o solo no 21, décima 1-0. Do 41 no 8, visual carpuz da Oceanet final no 0. Após o mesmo ali, mantém pistão no 0, azul 41 no 8. Tráfego.